da favela. Luto pela paz, espontânea por Hélio. Luto pelo povo, sofrido dos tempos. A verdadeira liberdade que já nasce aos pretos, que já nasce aos brancos. A luz radiante do amor, o aqualando florescente do bem. A independência do globo, igualdade convém. Num segundo ao instante, a força poderosa de Mahatma Gandhi. Um instinto de paz, o sopro do levante é o amor que traz. A esperança de um sonho, a luta caminhada. O povo e comboio pra lutar, vem buscar, conquistar. Pra cantar o sentimento do gueto, a luta dos soldados verdadeiros do tempo. Na trilha do caminho, saudável da paz. O sentimento poderoso, a liberdade me traz. O conforto do bem, traz amor à igualdade verdadeira dos reis. Revitaliza a esperança do amor que já tem. Até o final, a gente vai vencer a liberdade, o sentimento e muito mais poder. Muito mais esperança, a liberdade que renasce na colina da infância, onde o mundo girava. Sentimento verdadeiro do amor alcançava. Oh, do amor alcançava. Eu não tenho nada pra desistir, eu não vejo nada pra me impedir. Eu não tenho medo, não tenho medo. Eu não vejo mágoas quando cair. A felicidade é o que faz sorrir. E é o segredo. Sou forte não por acaso. Minha lei é o que faço aqui, ninguém motiva ninguém. Só se for para o bem, estamos do mesmo lado. Resistir é tentar ser feliz, problemas menos miséria. É assim que se diz, pra quem não vê não enxerga. Olhos tem que abrir e lá na frente servir. O que não for desistir é nosso se Deus quiser. Tô com fé pro que der e vier, não abro mão porque estou de pé. Não acredite em derrota, se não fechou, abre as portas. E não desiste do mundo, que a vida só te prospera. Esse é o exemplo das feras, o velho tempo já era. Ficou confuso demais, ao mesmo tempo que falar de paz já não tem mesmo efeito. É só lembrar, eu esqueço de que viver tem seu preço. Não tenha medo de não desistir do que te faz feliz. E não desanima, e parte pra cima sem medo. Esse é um dos segredos que representa a sua vida. Se não gostou, vai pra cima. Se não gostou, vai pra cima. Eu não tenho nada pra desistir, eu não vejo nada pra me impedir. Eu não tenho medo, não tenho medo. Eu não vejo mágoas quando cair. A felicidade é o que faz sorrir. E é o segredo. É o começo de uma luta, agora é o começo milenar. Nos sonhos de aurora, no caminho esbanjo. Sagrada liberdade na estrada dos anjos. Conhecimento positivo na estrela que vem. Iluminando os guerreiros verdadeiros do bem. Na trilha cansativa do povo, eterna igualdade que renasce de novo. Na guerra sofrida dos povos, a esperança verdadeira. O mundo nosso, sei que sou guerreiro, verdadeiro lutador, sou forte. A paz, a liberdade majestosa do povo da norte. O acordar, a luta na vanguarda, o sentimento poderoso na estrada alcançar. Celestial, igualdade da paz, a poderosa verdadeira liberdade é o amor que traz. O contexto do bem, sabedoria da nação, do gueto que vem, a união, a redenção e o mundo que se faz melhor. Sei que a paz, a liberdade já não andam só, acompanhada da igualdade e o amor maior. Eu não tenho nada pra desistir, eu não vejo nada pra me impedir. Eu não tenho medo.